Anos de labor, Salomão edificou a casa do Senhor, e sua casa também ele sonhou. Cidades fortes ele fez em Ramate Tadmor, e o povo se uniu glorificando ao Senhor. Ô casa santa, lugar de adoração, arca do Senhor em nosso coração. Com holocaustos, louvores sem fim, te exaltamos, ó Deus, rainha de mim. Os povos ao redor, tributários ele fez, mas o povo de Israel, servos de Deus em altivez, a filha de Faraó, na cidade ele trouxe, em lugares santos, seu amor nos conduz. Sacerdotes em seu ministério louvam teu nome em um só império. Ô casa santa, lugar de adoração, arca do Senhor em nosso coração. Com holocaustos, louvores sem fim, te exaltamos, ó Deus, rainha de mim. A obra do Senhor, da fundação ao altar. Com fervor e amor, levitas e sacerdotes em seu ministério louvam teu nome em um só império. Ô casa santa, lugar de adoração, arca do Senhor em nosso coração. Navios a navegar, ouro do Ofir, teu povo a prosperar. Em cada passo, Senhor, a tua luz brilhará. Na casa do Senhor para sempre reinarás.